desligar de mim. Mas o problema de cidade pequena é que a gente se encontra nas mesmas resenhas. E esse encontro não fica só no oi. Você chega perto e eu não me afasto. E aí triscou, já foi. Boca na boca é perna bamba, mão na nuca é cama. Assim cê pode com meu coração desgrama. Assim cê pode com meu coração. Não fica só no oi. Você chega perto e eu não me afasto. E aí triscou, já foi. Boca na boca é perna bamba, mão na nuca é cama. Assim cê pode com meu coração desgrama. Assim cê pode com meu coração. Come on.